gato. Eu vou borrar o seu batom. Batom, batom. É só nós dois no edredom. Só vai dar nós dois. Só um edredom pra nós dois na cama. Tu olhando pra minha cara falando quanto me ama. Então vem cá se envolver, que eu não quero nem saber. Com você eu vou jogar, eu quero ir mais além. A gente se completa, a gente se sente tão bem. Vem cá pertinho, vem da cara, enxerga mais pretinho. Olha pra minha cara e vê como eu tô. Tô todo tremendo, que calor. Não fica assim que é quer. Eu tô te querendo, meu amor. Faz cara de louca, fica toda boba. Aumenta o som. Em uma cama, um edredom.